Rede de Notícias Acaerte atualiza informações sobre o novo coronavírus em Santa Catarina. O estado catarinense contabiliza 5 casos confirmados do novo coronavírus, o Covid-19. Até o final da manhã deste sábado, eram 2 casos em Florianópolis, 1 em Joinville e 2 em Rancho Queimado. 85 casos estão em análise e 39 foram descartados. Os dados foram apresentados durante uma coletiva de imprensa na Defesa Civil, na capital. O secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino de Souza, afirma que os novos pacientes com coronavírus de Rancho Queimado têm histórico de viagem ao exterior e estão em casa para tratamento. São pacientes idosos, né, do quadro da faixa de idade dos idosos e que são da região. Mas o importante agora não é a gente tentar identificar o paciente ou tentar saber quem é. O importante agora é que as ações de Estado que são voltadas para a saúde pública, elas direcionam-se para desencadear ações previstas no plano de contingência e, obviamente, analisar o cenário atual, que ele é mutável, né? O que nós tínhamos ontem já não é o que nós temos hoje, que talvez amanhã nós tenhamos outras informações que possam mudar as decisões. Então, esse processo ele é bem dinâmico, mas é importante que as equipes elas estão reunidas todos os dias para que a gente possa adotar as ações que são mais adequadas para toda a população catarinense. O governador Carlos Moisés destacou uma série de medidas para o controle da doença. Não há nenhum fechamento de divisas entre municípios ou até mesmo de limites de municípios ou divisas entre estados, mas a gente tem condição de em poucas horas fechar o nosso estado. É uma situação que fica sob escopo também de orientação não só do Ministério da Saúde como da Secretaria de Saúde. Não é decisão tomada, mas se houver necessidade a gente tem contingente, condição, estratégia formatada já para fazer o fechamento através, inclusive, da própria Polícia Militar. Eventos e viagens do poder público estão suspensos, assim como as visitas íntimas no sistema prisional. As aulas estão mantidas por enquanto. Se for necessário, férias de servidores de áreas essenciais podem ser canceladas. Também podem ser chamados servidores da reserva remunerada. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello.